Você se lembra como costumávamos ser, dividindo sentimentos, acreditando em qualquer coisa? E meu amor me disse: nós dois somos sonhadores, jovens amantes ao sol. Senti que você era meu salvador, lhe entreguei meu espírito. Nós apenas começamos. Até amanhã. Seja sempre meu. Viva para sempre. Estarei esperando. Eternamente. Como o sol. Como se fosse para sempre. Para o agora. Sempre. Procurando pelo sol. Sim, eu ainda me lembro. Cada palavra sussurrada, o toque de sua pele me enchendo de vida, como uma canção de amor que eu ouvi, escorrendo entre meus dedos, como as areias do tempo. Promessas feitas, cada memória guardada se reflete em minha mente. Até amanhã. Seja sempre meu. Viva para sempre. Estarei te esperando. Para sempre. Como o sol. Como a eternidade. Para o momento. Sempre procurando pelo sol. Estamos sozinhos agora. O que era apenas um sonho, sentimentos que não foram falados, nunca serão vendidos. E o segredo está guardado em mim. Até amanhã. Seja sempre meu. Viva para sempre. Estarei esperando. Para sempre. Como o sol, como a eternidade, para o momento, sempre procurando pelo sol.